Acho que agora tá saindo um áudio, Arrelia. Ah, agora sim, São Jorge. Depois de problemas técnicos solucionados, estamos de volta aqui, São Solucionamos Jorge. Os problemas técnicos. É igual o Corinthians, nós estamos com uns problemas técnicos aí, viu? Verdade, São Jorge. Essa vergonha absurda que o Corinthians passou. E o Arrelia, conta mais ou menos como é que foi esse jogo aí, rapidão, vai. É, rapidíssimo. É, nós vimos um jogo aí, principalmente no primeiro tempo, São Jorge, onde só o Flamengo jogou, o Corinthians totalmente perdido no campo, dando chutão pra frente, correndo que nem barata tonta atrás da bola, né? E a gente viu o Flamengo abrindo o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo, gol de Everton Ribeiro, falha no passe do Cantillo ali, que acabou com o Ilharão retomando ali, fazendo a interceptação da bola e o Everton Ribeiro conseguindo bater a bola pro gol, né? E mesmo assim, nós vimos um Corinthians totalmente recuado, perdido no gramado, onde o Flamengo tocava a bola e o Corinthians assistia. Esse foi o primeiro tempo onde o Corinthians não finalizou nenhuma vez, porém, aos 39 e aos 43, o Flamengo conseguiu fazer mais dois gols, fechou em 3-0 o primeiro tempo. E aí a gente vê o retorno para o segundo tempo de um Flamengo que segura aí do placar e do resultado final de ter conquistado os 3 pontos, acabou optando por tocar mais a bola, por não ser tão incisivo, e fez aí com que o Corinthians continuasse muito mal também no gramado, continuou ali não tendo finalizações na partida, né? Um Corinthians que a gente viu aí muito capenga hoje, muito sem criação, muito sem atitude, e acabou aí culminando nessa derrota, São Jorge. O único fato a ser relatado aí foi aos 43 minutos, aí, onde o Vitinho ali numa cobrança de escanteio, a interceptação da defesa do Flamengo, no rebote ele bateu forte, a bola desviou no zagueiro da equipe do Flamengo e acabou fazendo o gol de honra do Corinthians. Final do placar aí, Flamengo 3, Corinthians 1 aí. Esse foi o jogo de hoje. Claro que vão dizer aí em relação ao último lance, que foi pênalti pro Corinthians, e aquela finalização já nos acréscimos do Matheus Vital, da entrada ali da grande área, né? Onde ele conseguiu bater a bola no travessão ali, quase o segundo gol do Corinthians, mas isso não apaga o péssimo futebol apresentado hoje e as péssimas decisões do nosso treinador. Uma vergonha, né? Cara, não tem um único torcedor corintiano que não esteja envergonhado, né? Que coisa horripilante. O treinador teve o tempo todo aí para poder estudar o adversário. Ao menos para tentar evitar que tivesse um domínio territorial tão gigantesco o time do Flamengo, ele tinha que encontrar um antídoto. Galera, presta atenção numa coisa. O futebol é tão... tem tanta visibilidade e dá tanto lucro, tanto para as emissoras de televisão, quanto para os clubes, quanto para os patrocinadores também. Senão não investiria. Senão não teria investimento, como tem investimento, que um treinador de futebol ganha muito bem. Envolve tanto a paixão e é tanta pressão que o cara, por exemplo, vai sair, vai pro shopping, sofre com o tempo todo. Imagina você treinador do Corinthians, você pisar na rua agora. Aí, perdeu, toma goleada. Além do adversário, do torcedor adversário tirar sarro, vai ter a cobrança do seu próprio torcedor. Os familiares sofrem, filhos, primos, tios. Por isso que ganha bem. Ganha bem para resolver problemas. Para resolver problemas. Um problema muito grave aí. O Corinthians está com um problema sério. Senão você não aceita ser. Que nem o Renato Gaúcho fez. Eu não quero, né? Sim. E além de tudo, né, São Jorge? A gente cantou a bola, né? Desde o início ele manteve. Você falou isso diversas vezes durante a transmissão. Ele manteve a mesma equipe que ganhou do Cuiabá. Qual é a relação entre Cuiabá e Flamengo? Né? Você consegue fazer alguma correlação aí, tirar algo similar? Não, são duas equipes totalmente diferentes. Além de que ele, durante o jogo, teve a chance de mudar. Sim. Foi sendo demonstrado, olha aqui, ó, não dá. Sim. Cantillo tá perdido, tá tremendo em campo, tira o cara logo, pô. Demorou, Demorou para fazer as substituições. E demorou mesmo, cara. Preferiu deixar o barco rolar. Tomar 3 gols e aí já não tinha mais... Aí não tinha mais chance nenhuma. Podem até dizer, olha, mas se, né, aquela história do se, ah, mas se a bola do Matheus Vital entra e se ele dá pênalti, o Corinthians poderia ter empatado, a teoricamente, é que se o mas Corinthians... seria um resultado enganoso. Mas isso demonstrou que se o Corinthians tivesse entrado, estudado o adversário, entrado incisivamente, com uma estrutura tática, marcação com jogadas, com chute de meia distância que eu falei durante a transmissão que é necessário, treinar os caras para isso, o Corinthians poderia... ter surpreendido o Flamengo, sim, desde o início, se tivesse durante esse tempo. Por isso que nós precisamos de um treinador. Nós necessitamos de um treinador. Por causa disso, para situações difíceis como essa, ele resolveu o problema. Não adianta ter um cara lá que, ah, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu vou colocar o time aqui, vou escalar o mesmo time contra o Cuiabá, daí eu vejo o que, que vai acontecer. Sem nenhuma jogada, o Corinthians não conseguia sair jogando. Se o Flamengo quisesse, teria metido uns 10-0 no Corinthians, que o Flamengo não quis. Não, no segundo tempo eles... Não quis. É como você bem disse, São Jorge, eu lembro até você. Ah, eles estão treinando aí, fazendo um treino aí de passes, de girar a bola rapidamente, essas coisas. Porque o Corinthians, ele não tinha nenhuma estrutura. Eram jogadores ali correndo atrás da bola, de quem estivesse com a bola, e o Flamengo girando a bola rapidamente. Exatamente. E as baratonas correndo pra lá e pra cá. Foi uma vergonha o que nós vimos, né? Foi uma tremenda vergonha. Hoje nós vamos ler mais os comentários de vocês. Estamos cansados de cornetar. Quem acompanhou a transmissão, cornetamos o jogo inteiro. Não nos surpreende. Não nos... E quem é ouvinte da Rádio Timão não está surpreso. Não está surpreso. Está surpreso quem foi iludido o tempo todo. O tempo todo pela grande mídia. Você foi iludido? Azar o seu. Não esqueça, hein? Muitos hoje, com o YouTube, Facebook, Twitter, entraram na rede social para falar de Corinthians para ganhar, ó, like, seguidores. Que automaticamente se transforma em dinheiro. Exato. Então não se esqueçam disso. Falar bem do Corinthians dá engajamento. Cornetar? Não dá. O torcedor não quer ouvir cornetagem. Odeiam ouvir cornetagem. Isso a gente sabe muito bem. Odeiam, uai, esse cara aí só corneta. Depois voltam, né? Porque o tempo vai fazendo a pessoa voltar e ver, putz, aqueles caras que estavam falando a verdade, cara. Mas como nós não estamos aqui com o Corinthians para ganhar, para ter lucro com o Corinthians, em nenhum minuto, né? Sim. Nós pensamos isso nos 15 anos de Rádio Timão, nós temos que falar a verdade para vocês. Porque para ganhar dinheiro com o Corinthians... não é a nossa função, porque senão a gente teria que ficar com o rabo preso, com o torcedor lambedor, aquele que quer só ouvir coisas bonitas, coisas legais, e a gente não está aqui para isso. A gente podemos falar se o Corinthians merecer. Claro. Não nos tira o direito de elogiar também quando as coisas dão certo, quando as coisas estão corretas, né, São Jorge? Hoje foi um caos. Para mim, o Silvinho tinha que cair imediatamente. Imediatamente. Ah, mas não tem outro treinador. Que se lasque, velho. Eu já falei, coloca qualquer um. Eu nunca fui a favor do Corinthians desesperadamente contratar um treinador. Mas desesperadamente para tirar quem está atrapalhando é necessário. Ah, sim. Isso é imediato, que isso. Mostra que é incapaz. Não é tem incapaz. Jeito. Ele não é tem incapaz. Jeito. Ele é incapaz de treinar o Corinthians. Ele é incapaz de dar um padrão de jogo. Ele é incapaz de adaptar o Corinthians para... no sentido de fazer a leitura do adversário e montar o Corinthians... de acordo com essa característica. Por quê? É o que eu falei anteriormente, né? Até citando o São Jorge. Não dá para se comparar um Cuiabá, dois adversários, aí, um Cuiabá com um Flamengo. Né? São duas equipes totalmente diferentes. E o Silvinho, ele precisa saber disso. Ele precisa analisar o adversário. Ele precisa saber quais são os pontos fortes e também ter em mente e saber como anular os pontos fortes do adversário. E explorar os pontos fracos. O futebol é isso. Anular os pontos fortes do adversário e explorar os pontos fracos, certo, São Jorge? Não tem, assim, resumindo tudo. Lógico que tem coisas mais complexas, tem qualidade de jogadores, enfim. Mas, basicamente, você sabendo o que você tem na mão e fazer a leitura do adversário, é isso. É isso. Até porque hoje em dia não existe mais aquela coisa de, ah, meu time joga assim e que se lasque. O adversário que se vire. Não tem mais isso. Hoje até os times que estão liderando, o treinador faz a leitura. Ele faz a leitura do adversário para encontrar mais facilidade para sua equipe conquistar os resultados. Mudou, não é mais assim. E os treinadores têm que ter essa visão. Os treinadores têm que ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento. E muitas vezes também saber quem está ao lado. Porque você não precisa saber tudo, né, São Jorge? Você não precisa ser o dono da verdade, o inteligentão, o gênio. Mas se cercar de pessoas que saibam, que te passem informação e que te deem uma segurança. E parece que é que nós não estamos lá diretamente no, nos bastidores ali do clube, né, São Jorge? Mas me parece também que os que o cercam ali, que cercam o Silvinho, não sabem de nada com nada, cara. Ah, tá na cara, né? Ou o Silvinho não quer dar ouvidos a Pode ser eles. também, pode ser. É uma hipótese também, né, São Jorge? Mas daí ele tem que fazer o quê? Então ele tem que assumir para ele mesmo toda a responsabilidade, Com certeza. não é? Com certeza. A responsabilidade é minha. Agora, que ele tem que resolver uma situação difícil. Poxa, eu tô pegando o time do Flamengo. Eu tô pegando a equipe do Flamengo. Eu vou passar a noite ali Meio estudando. campo cheio de meio atacante, armador ali, né, É, São ué. Jorge? Eu vou analisar. A única fórmula de eu vencer. Deu vencer, não. Deu brecar esse Flamengo. É Porque eu tenho que saber e tenho que reconhecer que ele é superior, não adianta eu querer me iludir. estruturando esse time. Os jogadores concentrados 90 minutos. Lutando os 90 minutos. É isso que vocês têm que fazer. E mostra o vídeo. Você tem que marcar assim, você precisa se movimentar assim. Quem vai cobrir é desse jeito. Não deixa chutar de meia distância. Não pode ter rebate. Vocês não podem, vocês têm que ser chatos o jogo todo. Não dá liberdade para os armadores, não dá liberdade para os Esse é o laterais. treinador. O Hã? treinador é feito para isso. Ele treina de acordo com o adversário que ele vai enfrentar. Essa é a realidade. O Corinthians não é um grande time, não tem um elenco fantástico. Então ele tem que jogar de acordo com o adversário. Ninguém vai jogar de acordo com o Corinthians, pô. Nunca. Todo mundo sabe como o Corinthians joga. Você repete o mesmo time que jogou contra o Cuiabá, porque ganhou o jogo. Ah, então eu vou manter esse mesmo time que ganhou o jogo. Cara, como você é fraco, Silvinho. Como você é fraco. É impressionante. Eu tô surpreso, porque antes a gente não sabia, né? Sim. Eu não conhecia o Silvinho, não posso falar nada. Mas depois dessa, eu vou sair com o mesmo time. E é geralmente assim. Tá Agora caindo no mesmo o erro do Vitinho fez gol. Mancini. O Vitinho fez Tá gol. caindo no mesmo erro do Mancini que Exato, exato. quando começou a oscilar ali com o Mancini, que o Mancini fazia muito disso. É. Ganhou o jogo até lá, mantém o mesmo time. Ele vai manter o Vitinho, porque o Vitinho fez gol. Vocês Sim. vão ver. O Vitinho, tô falando aqui. O Vitinho será titular contra o Santos. Se o Silvinho continuar, ele será. Por quê? Porque ele fez gol. Ah, então ele vai continuar porque ele fez o gol. Mas ele teve um futebol espetacular na partida? Não teve. Entrou no momento em que o Flamengo já tinha entregado praticamente a Isso. partida. Já estava entregue no jogo. O Flamengo já era, já não queria mais, já tinha feito as substituições. Tava com resultado Com resultado garantido. garantido. E ele vai entrar nessa conversa. Pô, o Vitinho entrou realmente, ele resolveu o problema. Pode ser que ele jogue com o Arauz, que ele vai achar que o Arauz Deu. deu O uma. Corinthians acabou tendo um pouquinho mais de De posse de volume de bola, de jogo. volume de jogo, né? Você entendeu? Olha o treinador que nós temos nas mãos. Um cara que. Ah, é isso aí Aí mesmo. entra a leitura, porque ele não vai ler essa situação que nós acabamos de falar. Pô, mas era uma situação de Flamengo. Onde o Flamengo é foda, hein? Onde o Flamengo. onde o Flamengo já tinha o resultado garantido, já tinha tirado o pé, tava só administrando. Então, para esses jogadores que entraram nessa fase da partida no segundo tempo, tava muito mais fácil do que no primeiro. Com certeza. Então ele tem que ter esse discernimento, essa leitura também, né, São Jorge? Sim. Bom, vamos ler os comentários aqui. Diogo Nascimento. Não, perspectiva nesse Corinthians, time de condomínio. Medroso, sem ca. Não posso falar. Ulisses, esse time treina na. Eu não entendi, Ulisses. Pô, escreve de novo aí. O Júlio Andrade, agora sim. Porque tá funcionando o áudio. O Everton, o time não morde, não marca. Time fraco, treinador horrível. O Júlio, não posso falar. Aí vai ser difícil hoje, hein? Só xingamento O aí. Thiago, Cantillo não dá mais. Por que não deixou o Gabriel com o Xavier para ter mais consistência? Tem várias opções, mas o Cantillo é o O craque dele. É o craque na visão do Silvinho. João Henrique, boa noite, Ratimão. O Silvinho entrou com a estratégia errada. Não dá para jogar de igual para igual contra o Flamengo nesse momento. Exatamente. Mas acho que a visão dele não era nem jogar de igual para igual. Atacando, ele tentou entrar atacando. Ele queria pressionar o Flamengo no seu campo de defesa. Só que para ele pressionar, poderia até jogar dessa forma. Mas seria com três volantes de marcação ali, adiantando o time. Que é o que o Ulisses falou aqui. Compacto, ó. Né? Compactando ali e avançar, não deixar buraco não, no meio. Sabe qual foi o grande erro dele? Olha lá, o que o Ulisses falou é real. É, tem que colocar dois volantes de marcação na frente da zaga. O que, que ele fez? Ele continuou com aquele esquema do Cantilho mais recuado. Sim, buscando a primeira bola, saindo da bola. Rony, e o Rony e o Gabriel ali na meia, um na meia direita, um na meia esquerda. Os caras são volantes de contenção. Eles têm que jogar lá atrás, na frente da zaga. Eles não têm que jogar. Tá tudo bem, jogando contra um time fraco, pode até ser. Mas jogando contra um Flamengo, não. Aí, Silvinho, você tá de brincadeira. Você só pode estar brincando com a nossa cara. Não há a menor condição, Arrelia. Não. Deles jogarem à frente porque eles não têm categoria. Os caras são jogadores pra desarmar. Você não pode colocar Gabriel e Rony, um na meia direita, um na meia esquerda, contra um Flamengo, pô. Meu, é tanto erro infantil que não dá nem pra gente discutir aqui, porque é tão absurdo que dá raiva de falar. Dá raiva de falar. Então, pra mim, eu se eu fosse hoje presidente do Corinthians, você não seria mais treinador do Corinthians, mas de jeito nenhum. Aliás, não teria nem te contratado porque eu não te conhecia. Não adianta que eu não contrataria. Agora, esses erros demonstrou sua fragilidade. É fraco e acabou. Essa é a verdade, é fraco. Fim de papo, pode vir quem for, ele vai continuar cometendo os erros que ele está cometendo, principalmente nas substituições. Ele vai no embalo. Agora vai ser no embalo. Vamos lá, Vitinho, Arauz, vamos entrar. Marquinhos, sim. Marquinhos foi bem. Marquinhos, nossa senhora, vem entrando todo jogo. O que esse cara fez para entrar todos os jogos, São Jorge? Não sei. O Alan Lima, treinador fraco, time sem raça, sem vontade. O Paulo César, time sem raça. O Leandro, nem Guardiola dá jeito, dá sim. Treinador bom daria. Ulisses, Cantilho pensa que é Rivelino para sair jogando. O Diogo Nascimento, Cantilho não dá, é um soco na cara dos torcedores. Esse treinador não pode mais permanecer no Corinthians. O Naldo, Jô, Arauz, Rony, Xavier, Matheus Ital, Luan, esses não deveriam nem colocar o manto. Se realmente eles têm um pingo de vergonha. O Gabriel, o Flamengo tirou o pé. Dá pra fazer mais dois gols só pro Silvinho cair. Você não pode torcer, nunca torça contra o Corinthians. Porque o Corinthians toma gol só pra treinador cair. Hein? Não seja um torcedor assim. O Cristiano Nogueira. O time joga uma vez por semana e não joga nada. O Flamengo joga Libertadores e Copa do Brasil ainda. Só tem que disputar uma competição e não jogam nada. Exatamente, Cristiano. Sim, teve tempo pra treinar, jogou na segunda. O Corinthians não tá desgastado fisicamente. É um time que não tá mais desgastado. O Corinthians tá jogando só um campeonato. Isso aí. Você falou tudo. O Matheus. Com o Silvinho, nem Renato, nem Juliano e nem o Guedes, se vier nesse time, vinga. Concordo. O Naldo. Silvinho não é técnico nem aqui nem na China. O Rafael. Boa tarde, nós sabemos que temos um time ruim. Sem vontade, sem raça, sem alma, não dá. Por favor, traga um técnico de verdade, porque não dá mais para ver pé de ratos e os profissionais que se acham técnicos, que não ganham nada e não sabem da grandeza do clube. O Naldo, a diferença entre o Corinthians e o ABC é que um levou 3 e o outro 4 no primeiro tempo. O Corinthians está pior que o ABC, porque o Corinthians é uma equipe que tem mais dinheiro que o ABC para contratar, né? Tem mais estrutura. Sim, o ABC tem as limitações dele em relação ao tamanho, em relação à limitação financeira, enfim. São clubes de tamanhos totalmente diferentes, né, São Jorge? Sim. O Anderson, fora Silvinho. O Naldo, o Corinthians hoje não entra nem entre os 10 melhores do Brasil, hein? Ah, não entra. Não entra mesmo. Ulisses, treinador não estuda adversário. Não estuda. Ou se estudou errado. Exatamente. E tá totalmente viajando, velho. Ou não sabe, ou estudou muito mal, né? A grande verdade é essa. Ou estudou muito mal. E quando estuda mal, quer dizer que não estudou. Se você estudar mal, você não estudou direito. Então, meu amigo, não pode. Tudo que você vai trabalhar numa grande empresa aí, vai entrar numa grande empresa sem ser um vestibular, sem ser um grande, né? Um grande profissional. É, sem um processo de seleção, sem ter conhecimento. Ah, eu vou lá, putz, dei a sorte lá, me escolheram na entrevista, né? Ou seja, me recrutaram errado lá, eu vou lá pra ver o que que dá. Vou ver o que que dá. Vou lá tentar lá. Vai nessa. Você não consegue, você precisa estar estruturado pra você entrar numa grande empresa aí. O Corinthians é uma grande empresa. Hoje, um clube de futebol tem que tratar como grande empresa. Nós somos a favor desse protesto que está tendo aí. Porque tem que colocar as pessoas de alto nível lá dentro. Que os torcedores concordam que seja. Alguns já tiveram oportunidades dentro do Corinthians e não renderam. Sim. Quem está lá? Por isso que é esse protesto. Jogador é a mesma coisa, treinador é a mesma coisa. Sabe? Qual o mérito que teve o Silvinho para ser o treinador do Corinthians? Ele tinha sido retirado do Olympique, né? Olympique? É, ele foi auxiliar do Tite, né? Depois foi para a seleção com o Tite lá, não foi isso? Depois foi pro Olympique de Marseille. Depois foi pro Olympique, ficou 10 jogos lá e não fez mais nada. Felipe Modesto, fora Silvinho. O Naldo disse que o Silvinho só veio por causa... Ah, não sei. O Felipe Ventura, os caras querem sair tocando com o time do Flamengo. E o Flamengo mordendo o bolo, horrível. O Ulisses, por que não entra com o João Vitor de lateral e o Fagner de ponta e o Xavier de primeiro volante no lugar do Cantinho? O Ulisses tem várias oportunidades, várias mudanças. Possibilidades. Né? Possibilidades. Uma delas seria três zagueiros. Que tinha dado certo com o Mancini. Uma delas era essa contra o Flamengo. Ele tinha que ter tido uma variação, tinha que ter surpreendido o Flamengo. Tava muito fácil jogar contra o Corinthians. Ah, vamos entrar contra o Corinthians, o Corinthians vai jogar assim. Vai mesmo. Né, Heli? Sim. E vai mesmo. Nossa, vai mesmo. É assim? O Flamengo deve ter pensado. É assim? Ixi, tá fácil. Não falei que ia jogar assim? Não falei? Os caras devem estar falando. Não falei que o Corinthians ia jogar desse jeito? Precisamos de atitudes. Sem diretoria, nem comissão técnica tem. Troca de comissão técnica já. O Felipe Ventura. O Luxo está aí só esperando a hora. O Wesley. Não é possível que o Silvinho não enxergue que não dá para jogar com o Cantillo naquele meio campo. É vergonhoso o quanto ele não marca ninguém. O Felipe Modesto. Gabriel, Cantillo e Rony é banco. Meu meio campo é Xavier, Renato Augusto e Juliano. Boa noite, Rádio Timão. O André Sanches. João Henrique. Nesse momento. Não entendi. André Sanches? André Santos, não é? Não, nem sei. manda, toca a bola. João Henrique nesse momento. Quem que é João Henrique? Não sei. Felipe Ventura. O Lucha sabe estudar o adversário, ainda mais com este reforço que está chegando. O Silvinho não vai saber montar esse time. Concordo que o Silvinho vai ter grandes dificuldades, hein? Bill Leme. Desde a saída do Carilli em 2018, o Corinthians não tem treinador, infelizmente. O Irã. Vi dias atrás que Xavier será negociado na abertura da janela de transferência. Aí sim, como foi o Varanda, já vai para o Bragantino. Será que é para o Bragantino? Acho que não, acho que é para o exterior, né? O Anderson Jones. Não adianta trazer reforço se continuar com esse técnico. O Mário Bros. Silvinho não devia nem voltar no intervalo. Felipe. Time fraco, Cantillo jogando? Quem está escalando o time? São os empresários? Não dá para falar. O Anderson. Volta Carilho ou Tite. O Mário. A verdade é que o Corinthians não tem equipe. É um juntado de jogadores. E sem comando técnico. O Fúvio. Péssimo técnico. Elenco horrível. Luxemburgo já. O Anderson. Mais 7 jogos? Vai jogar mais 6 jogos no inferno? É o prazo que o Duílio deu, né, Relias? São 7 jogos, mas eu não acredito que... Bom, se não cair hoje e perder para o Santos no domingo, ele cai no domingo, certo, Arrilha? Acredito que sim, né, São Jorge? Mas é aquela história, né? Teve aí, acho que ainda estava 1-0 ainda o jogo e filmaram lá, a câmera mostrou o camarote lá, não sei se você observou, São Jorge, mostrou Renato Augusto, que estava lá presente, Juliano, acho que era o Juliano também, que estava ali de máscara, lá. Mas você viu quem estava dentro no camarote? Tava o Roberto de Andrade e o Duílio. O Duílio estava assim na mesa, desanimado, assim, ó, encostado, assim, queixo no braço, assim, e assistindo o jogo, assim, com uma cara de que... É, vai ter uma pressão imensa essa semana da Fiel Torcida. Ah, com certeza. Vocês podem ter certeza que o torcedor não vai deixar barato uma atitude. Não é o resultado, porque o resultado foi até comum. 3-1 é comum. Agora, a atuação, né, Reli? Sim, a atuação. Sabe, uma equipe que não quis jogar. E não dá pra dizer que, mas no segundo tempo melhorou. Não é que melhorou, a gente tem que reconhecer. Foi o Flamengo que tirou o pé, gente. Ah, foi. Vamos ser realistas. O Flamengo tirou o pé, sem não dúvida. Não porque o Silvinho fez as substituições aí e acabou dando resultado. Não. Era um Flamengo que já não tinha mais interesse em ampliar o placar. Só saía na boa. Preferia ali manter a posse de bola, preferia girar a bola e não ser ameaçado pelo Corinthians. Coisa que eles estavam fazendo muito bem e o Corinthians ficava perdido para retomar a bola, né, São Jorge? Ah, sim. Foi devido a isso. Não quer dizer que o Silvinho fez uma substituição e, olha, melhorou o Corinthians. Não. Mas isso, viu, Reli? A culpa maior são dos, entre aspas, experts de futebol da grande mídia. Olha, a gente só observa, né, Reli? A gente gosta de ficar observando porque... É tanto blá blá blá, é tanto absurdo que falo. Olha, o Silvinho encontrou, resgatou o Cantillo para o futebol mundial. Mentira. Ele vem buscar jogo no campo defensivo com uma técnica, com uma técnica fora do. E o torcedor, nossa, é mesmo, olha só, velho. Aí nós, a gente já há muito tempo falando, isso é ilusão, é um toque lateral pra trás. Toca boa, na boa. Esses caras só cornetam, esses caras não são corintianos, esses caras só cornetam, agora tá com o rabo entre as pernas, né? Sim. Tá lá embutido, embaixo da cama, né? Agora você tá embaixo da cama, né, escondido, porque sumiu pra falar agora. Fala que é craque agora, que é um baita de um jogador, fala agora, pô. Não, porque esses caras são tudo corneteiro. Esses caras são tudo corneteiro. É demais. Não... É demais. Nem o Cantillo, eles não gostam nem do Cantillo. O Cantillo que tá jogando pra caramba, jogando... O Cantillo foi uma verdadeira enganação, São Jorge. Foi uma grande enganação. Enganou até nós, temos que falar a verdade, né, São Jorge? Achamos que seria uma ótima contratação do Corinthians na época. Nós estivemos em Campinas, na estreia do Cantillo contra a Ponte Preta, ele entrou no segundo tempo desse jogo. O ano passado. Mas pelo que nós vimos ele, no time dele. E ele jogou bem naquele jogo. Sim. Pode pegar o replay da estreia do Cantillo, chutando de meia distância. Por quê? Porque ele jogava mais avançado. Até Sim. que a gente falou, pô, ele não joga naquela de posição. Volante, né? Naquela posição não é a dele, é o jogador mais avançado. O Corinthians perdeu o jogo pra Ponte, tá? Perdeu. O Roger ainda fez o gol. O Roger. Mas o Cantillo, poxa, surgiu um jogador aí, hein, Jack Chan? Pode ser. Mas ele foi caindo. Eu lembro que o Cantillo caiu muito depois dele ter pego o Covid, viu? Teve um momento em que ele... Mas ele nunca brilhou muito. Ele era um jogador comum. E outra vez que ele ficou morrendo de medo, não sei se você se lembra, que ele entrou até correndo no ônibus num protesto da torcida. Ah, do aeroporto lá, não foi? Do aeroporto. Teve um protesto aí. Então o Cantillo já tinha... Ali estava em decadência total. O grande problema foi colocar o cara como um craque. Poxa, o cara... Hoje, nesse jogo, ele estava responsável para sair jogando contra Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, Bruno Henrique e Gabigol. Tá de brincadeira, Silvinho! Pô, como é que pode isso? Vocês entenderam como o Silvinho errou? Ele colocou o Cantillo sozinho. E Arão também, né, São Jorge? Que inclusive foi ele que deu o bote ali no Rony. Pra sair jogando da meia-lua da grande área. Teve não sei quem, um ouvinte, que falou assim, por que que o Cássio não dá um bicão logo nessa bola em vez de sair jogando? Porque não tinha condições. O Flamengo foi montado, é só você pegar a escalação, pô. O Flamengo foi montado pra pressionar a saída de bola Sim. do Corinthians, Cacilda. Poxa, se ele sai jogando no meio campo com o Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol. O Renato usa a estratégia de povoar o meio campo e o ataque ali. Mas não no sentido... É defensivamente também, mas com jogadores de maior qualidade ofensiva. E fazendo isso, ele tem essa facilidade de pressionar a saída do adversário, né, São Jorge? E tava na cara que isso ia acontecer só pela escalação. Sim. Eu pego a escalação, falo, galera, não dá. É lançamento, é a gente sair pelas alas, se sair com o avanço do Fagner ou do Fábio Santos. Do Fábio Santos, tô falando com essa escalação que eu não sairia com essa. Sairia com três zagueiros, liberaria o lateral esquerdo e o lateral direito pro Corinthians surpreender. né? Então nós vamos sair, porque se perder a bola, tem cobertura. Sim. Se perder a bola, tem cobertura, mas que nós não vamos sair. E você já põe ali o combate de lateral com lateral. Lateral avançado não permite os laterais adversários avançarem. Exato. Deu liberdade para Isla atacar pelo lado direito, né? Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Foi um caos, cara. Um caos que o Silvinho não previu e que a gente já sabia que isso iria acontecer. Sim. Quem acompanhou a transmissão viu. É inadmissível. Simplesmente inadmissível. O Marcão disse que, ó, foi um jogo vergonhoso. A demissão desse protótipo de técnico é para ontem. O time é mal treinado, mal escalado. Com esse elenco dá para jogar muito mais, concordo. O João Henrique, pensa o seguinte: se não vai na técnica, vai na raça. Nem baterem nos caras conseguiam bater, né? O que você quis dizer? É realmente. Mas é por causa do estilo de jogo do Flamengo. Ele não tem muito essa chegada de corpo a corpo. O cara recebe, ele dá um, dois toques na bola e já passa para outro. Se você for bater, você vai bater sem bola. Não, São Jorge. Você vai ter que bater sem bola e você vai tomar cartão. O Anderson disse, ó, moiou, Guedes não vem. O prazo é só até hoje. Não, abriu a janela de transferência internacional hoje e vai até dia 30 de agosto, tá bom? Então tem um mês ainda para trazer. Abriu hoje a janela de transferência internacional. O Anderson Jones, era esse Silvinho que o Andrés quis contratar uns dois anos atrás? Aí ele negou, né? Ele não quis sim, ainda vir. Naquela época, sim. É. O Everton, Silvinho é igual o Tite. Morre abraçado com os erros, o Tite Turrento, né? É, o problema não é esse, cara. Eu acredito que tem limitação mesmo, cara. É limitação de capacidade. Essa é a verdade, cara. É limitação. As pessoas são limitadas. E o Silvinho é um cara limitado. Precisa ser um estrategista, sabe, cara? Um cara que entenda de futebol. O cara precisa entender de futebol. Não é só, ah, eu vou ser um treinador na vida, eu vou ser um gestor, ou eu vou ser um engenheiro, não, ou um médico. Quero ser médico só para ganhar dinheiro. Não adianta. Você tem que gostar da profissão para você salvar vidas. Claro. Pra você se especializar cada vez mais. Ser só por causa de dinheiro não dá. Na vida não pode ser assim. E treinador de futebol tem que ser expert em futebol, cara. Sinto muito. É treinador, o treinador muda, muda o time, muda sim. Um grande treinador modifica tudo. Você vê o Inter perdeu aquele treinador lá, que foi lá pra Europa, nunca mais evoluiu. Nem lembro o nome dele, Cudê, né? Perdeu aquele cara, o Inter se destrambelhou. O treinador muda mesmo a estratégia. Muda tudo. Tanto que aquele que era tido como um dos melhores lá, o careca lá, não deu certo, Miguel, o Angel Ramírez lá. Que ele era do time lá do Del Valle, né? Isso. Aí ele veio, poxa, vai resolver o problema? Não vai, não é assim. O cara tem que ser muito bem analisado, um treinador tem que ser muito bem analisado, muito bem avaliado. O treinador precisa ser avaliado. É isso aí. Valeu, galera! Curta aí, tá? Um abraço a todos, vai Corinthians, domingo tem Corinthians e Santos. Diretamente da Vila Belmiro. Aguenta coração. Vamos ver essa semana a gente vai vendo o que vai acontecendo para que a gente depois possa conversar. Boa. Um abraço a todos e vai Corinthians. Nunca pare de lutar.